A música é mais ou menos assim, o refrão, ó. Não dá mais, tô indo embora, tá chegando a hora de recomeçar. Você não me ama, vê se me entenda. Vou buscar alguém, outro ombro pra chorar. Desse jeito não dá mais pra viver. Não dá mais, tô indo embora, tá chegando a hora de recomeçar. Você não me ama, vê se me entenda. Vou mostrar alguém. Os nossos amigos Alex e Ivan. Faz barulho, roda de tereré. Simbora. Bota mais um copo na minha mesa, que hoje eu bebo é pra esquecer. As noites que fiquei ao seu lado, pois desse jeito não dá mais pra viver. Não dá mais, tô indo embora, tá chegando a hora de recomeçar. Você não me ama, vê se me entenda. Vou buscar em alguém outro ombro pra chorar. Não dá mais, tô indo embora, tá chegando a hora de recomeçar. Você não me ama, vê se me entenda. Vou buscar em alguém outro ombro pra chorar. Obrigado pela participação especial, Alex Ivan. Nós é que agradecemos o grupo Roda de Tereré. Faz barulho, Roda de Tereré. Valeu! Uma salva de palmas para os nossos amigos Alex e Ivan. Nós é que agradecemos o carinho do grupo Roda de Tereré pela dupla Alex e Ivan. Os meninos estão começando chapa quente já. Valeu.